lábios sempre fluirão. Altares levantados a ti, eu quero ter teu cuidado, tua proteção. Aproveitar e dormir aos teus pés. Vestes cobre o trono dos céus. Tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória, és a sarça que não queima. Tua face para sempre resplandece. Aleluia. Glória a Deus. Oh, uma salva de palmas a esse Deus fiel que nos